Agora, 4h07, era quando vai chegando a época de lua cheia aqui em Foz do Iguaçu, todo mundo já fica esperando, ansioso pelo luau das cataratas, né? Porque você admirar as cataratas já é bonito, né? De noite com lua cheia, melhor ainda. E é sobre isso que eu vou conversar com o meu amigo Adélio Demeterco, ele que é gerente geral das Cataratas S.A. Boa tarde, Adélio. Boa tarde, Cristina. Boa tarde aí a todos os ouvintes, é uma satisfação poder falar com vocês. A satisfação é toda nossa. Adélio, mais um luau chegando aí, hein? Isso mesmo, né? É sempre uma data especial para nós aqui no parque e como a gente tem feito todos os meses, nós teremos novamente agora o jantar, né? Dia 15 de maio aqui, um jantar especial da lua cheia. É, a gente fala, né, que as cataratas já são bonitas, então sobre a luz da lua, sobre a lua cheia, então, inclusive hoje de manhã, Adélio, quando eu chamava sua entrevista aqui com o Guilherme Wojtkowski, falava justamente isso, né, que é assim, um privilégio muito grande para a gente, além de termos as cataratas, né, podemos observá-las aí sobre a luz da lua e lua cheia, que tem favorecido bastante as últimas edições, né? Isso mesmo. E por si só, essa noite de lua cheia já são especiais, né? Verdade. E aqui, como você disse, é um grande privilégio nosso, né, de ter esse espetáculo da natureza, das Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza, e a oportunidade de fazer o passeio à noite, né? A gente sabe que grande parte da nossa população aí da região já conhece as cataratas, mas ainda tem uma pequena parcela só da nossa população que veio fazer o passeio noturno, né? Então é uma ocasião muito especial, uma grande oportunidade para as pessoas aí que nos ouvem e ver esse fenômeno, né, das cataratas iluminadas pela lua cheia. É verdade, eu já tive oportunidade de fazer esse passeio realmente é maravilhoso. Vocês já estão aí já alguns anos já fazendo esse passeio. Como é que surgiu, Adélio, essa ideia de fazer essa visita sob a luz da lua nas cataratas? O passeio já existe há muitos anos, né? Ele era permitido para grupos fechados e principalmente para turistas que vinham para Foz do Iguaçu, porque ele tinha que ser coordenado por uma agência de turismo e com guia de turismo para o atendimento aqui dentro do parque. Mesmo antes da concessão da Cataratas S.A., esse passeio já acontecia, mas assim, muito mais focado nos visitantes que vinham, os turistas que vinham de fora. Para a população, então, a gente percebeu, né, e decidiu que a gente deveria compartilhar isso com a nossa comunidade, com a nossa região, né, com as pessoas que moram aqui. E a partir dali a gente abriu, então, para um jantar no Porto Canoas, a visita aqui no parque, tanto para turista como também para os moradores aqui de Foz do Iguaçu e da região. Certo. Adélio, para quem quiser participar, como que deve proceder? O ideal é fazer uma reserva com antecedência, porque a gente tem uma quantidade limitada de vagas, né? Nós estamos trabalhando com 500 vagas para essa edição. O telefone para reserva pode ligar no 3521-4400. Os preços, a gente tem duas opções, né? Tem para quem quer fazer só o passeio, é R$ 60,00. E quem quer também o jantar é mais R$ 45,00 o ingresso, né, para o passeio, certo. E R$ 60,00 o jantar. Isso por pessoa. Por pessoa. E fica a recomendação, porque além de tudo você fazer esse passeio, depois o jantar ali sentado ali no Porto Canoas, na beira do rio, na beira das cataratas, vale muito a pena, né, Adélio? Vale. A gente tem um cardápio especial no restaurante, a gente procura fazer sempre algo que possa agradar aí a nossa clientela, a gente entende que é uma noite muito especial, é uma noite muito romântica, né, os casais principalmente têm aproveitado essa noite para viver um pouquinho mais a dois. A gente sabe que a lua cheia sempre, né, encanta aí os namorados, é os verdade. Casais. E a gente procura também fazer um jantar com essas características, né, um jantar um pouco mais romântico para atender as pessoas que vêm e a gente proporcionar uma noite especial para todos, né, no parque. Tá certo, então. Convite, então, para o próximo dia 15 de maio. Isso mesmo. As reservas, então, já estão abertas, né? 3521-4400. Quem quiser fazer só o passeio, o valor é R$ 45,00. Quem quiser o jantar, mais R$ 60,00 por pessoa. Tá certo, tá feito o convite, então, aí. Obrigada, Adélio, pela sua participação. Sucesso em mais nesse luau das cataratas. Nós que agradecemos, Cristina, e ficamos aqui sempre esperando a todos que venham para o passeio, que a gente fica muito feliz em receber essa visitação de toda a nossa comunidade, das pessoas que vivem aqui em Foz do Iguaçu e na região também. Tá certo, um grande abraço, Adélio. Outro, tchau. Então, Adélio Demeter, que é o gerente-geral das Cataratas S.A., falando desse convite para o novo Luau das Cataratas, que acontece no próximo dia 15 de maio. E aí, o telefone para reserva, então, 3521-4400, para outras informações. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br. Agora, 4:02, um rápido intervalo. Na programação, a gente volta com o CBN Foz até às 5 horas da tarde.